mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A Sintonia de Portugal. Olá, muito bom dia, amigos ouvintes. Claro, vamos despertar esta manhã com o programa Portugal no Coração, Cristina, Portugal no Coração, mas ao toque do hino, claro. Porque ontem, 10 de junho, dia de Camões, dia de Portugal, dia das comunidades portuguesas, aqui estou, sim senhora, para passar um momento bem agradável com vocês, passar o melhor da música portuguesa e nem só os dedinhos de conversa, e divulgar, sim senhora, este cartaz da Festa dos Santos Populares que vocês muito esperam. Claro que sim, boa. E da boa música, de boa disposição, vai ser este o programa desta manhã. Também um tirinho até Portugal, claro, dia das comunidades, dia de Camões, que foi ontem e hoje também ainda se festeja. Tudo bom? Podem participar a este programa através do telefone 02-38-43-48-00, mas também nos estúdios, claro que sim, ou então através das redes sociais, tanto seja o Instagram como seja então o Facebook. Música e da boa, claro, vamos a isto. Ana Moura, hino de Portugal. Nobre povo, nação valente. Quando liga a telefonia e sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. À espera de quem nunca esquece. mesmo assim eu vou esperar por ti. Enquanto houver o universo e as estrelas tiverem luz, a luz do meu pensamento és tu. Triste a saudade.

e tem neste coração o que te quer, que por ti me muero. Quero esta noite hasta el fim, tu cuerpo solo para mim. Senhorita, tu retombe de ciel, tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Entre mon rien de confidentiel, tu mérites un amour inconditionnel. Senhorita, tu retombe de ciel, tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Cette demoiselle m'a donné des ailes, y'a quelque chose chez elle qui m'aide. Tu es là, dans mes pensées, señorita. Tu es déjà rien qu'à moi. Ta beauté me fait rêver. Quand tu me lances ton beau sourire, tu incarnes le plaisir. Ma tête se met à deviner tous les secrets de l'amour, recherchés depuis toujours. Je suis comme ensorcelé, que j'en perds mon alphabet. Sabes que te quiero, que por ti me muero. Quiero ver tu cuerpo balançar y tener tu corazón. Porque te quiero, que por ti me muero. Quiero esta noche hasta el fin, tu cuerpo solo para mí. Señorita, tu droit tombe du ciel, tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Entre nous rien de confidentiel, tu mérites un amour inconditionnel. Señorita, tout droit tombé du ciel, tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Cette demoiselle m'a donné des ailes, y'a quelque chose chez elle d'inhabituel. Então, tal, está tudo bem desse lado, um pezinho de dança, sol, calorzinho e tudo, está tudo claro. Vamos então continuar a nossa boa música portuguesa, que é o que nós mais gostamos, não é? Então ficamos com a Nádia Sameiro, Menzinho, vou te amar. Um beijinho para a minha, sim senhora. Go!

As curvas dela me fazem enlouquecer logo na hora. Quando ela me toca, ela me domina. Ela me fascina com um simples beijo na boca. Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem. Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo. Contigo eu sei que eu vou mais além. Essa miúda é linda. Eu não me importo se ando a gastar à toa. É só com ela que eu vejo a minha vida numa boa. Ela é tão bonita, ela ilumina a minha vida. Só Deus é que sabe, bota a ponta tão feliz. Yeah, yeah. Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem. Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo. Contigo eu sei que eu vou mais além. Essa miúda é linda. Miúda linda, miúda linda, tão bonita, oh, oh. Fazer coisas nunca fazer na minha vida. Miúda linda, miúda linda, tão bonita, oh, oh. Fazer coisas, yeah. Essa miúda linda. Nunca fiz na minha vida. Linda. Oh, oh, oh, oh. Tô a gostar de fazer coisa que nunca fiz por ninguém. Não, não, não. Nunca fiz por ninguém. Não. Appelez Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Vamos a isto, sim senhor. Aqui vamos divulgar então o cartaz das festas dos Santos Populares que se vai derrolar então no dia 9 e 10 de julho no Parque de Linharol, sim senhor. Vamos então a isto. No sábado, grande preparação e desde já gostaria de agradecer todos aqueles benévolos que vão ali trabalhar. Sim senhora, vai ser trabalhão imenso, mas é a paixão que nos leva, é esta rádio, este Arc-en-Ciel que nos leva até lá e nos dá uma força que vocês nem imaginam. Mas vamos a isto. Então no sábado, no final da tarde e por volta das 18h30, quando tudo já estiver arrumadinho, temos um grande desfile e apresentação e despique de 3 grupos de bombos. Sim, senhora. Os 3 estarão presentes para um primeiro desfile, à chegada do parque, e depois um despique entre eles os 3. Os bombos, os Amarantinos de Olivê, os bombos Soleil du Portugal de Nain-sur-Loire e os bombos Os Amigos de Portugal. Tudo isto vai ser então uma grande farra entre eles os 3. Depois, a jantarada ao ar livre, sim senhora, onde vocês vão poder jantar ali num cantinho bem agradável e uma churrasqueira bem boa, claro que sim. Preparadinha no momento. E depois é que aí começa a noite do bailarico. Vai ser o agrupamento Energia que vai, então, o grupo Energia que vai iniciar as festividades, claro. Temos o Marquito, que vem lá por volta das 23 horas para então dar aquela pausa musical e energia, como a volta a vir novamente até à 1 da manhã. Claro que sim. Comes e bebes vão estar abertos até mais ou menos essas 2 da manhã e depois um bocadinho de descanso para voltar novamente no domingo. No domingo, lá para as 8, 9 da manhã, começa a emissão em direto do parque com vários animadores e entrevistas. Talvez uma surpresa estará presente. Às 11h30, abertura do bar e restauração, almoço musical na companhia de Tony do Porto, onde nos vai cantar aquelas rapsódias e uns fadinhos. Sim, senhora, vai ser um almoço musical. Depois, por volta das 14 horas, o discurso dos oficiais. 15 horas, Valentina Ferrari, Tony do Porto, Helena Correia, Nel Monteiro, Leo e Leandre. E no final, voltam eles novamente, despique dos 3 grupos de bombos, sim senhora. Por volta das 20h30, vai ser então o final das festividades. Bar e restauração aberto até às 21 da noite. Tá bom? Convém? Para mim está uma maravilha. Sim senhora. Muito obrigada a eles, muito obrigada também às pessoas que preparam isto tudo, mas tudo, sobretudo àqueles que vão estar a trabalhar nesses 2 dias, que eu, dois, nem só, mas bom, é assim, é vida, a paixão leva-nos muito longe. E então ficou aqui o nosso cartaz, daqui um bocadinho falamos um pouco mais deles todos e vamos à música, claro, porque temos também de vos apresentarem música, quem eles são. E ficamos já com o Leo e Leandro, entre tapas e beijos. Se calhar dá para vir de cowboy, vai dar para vir. Ei! Um desfile do mais lindo chapéu. Perguntaram para mim se ainda gosto dela. Respondi: tenho ódio e morro de amor por ela. Hoje estamos juntinhos. Mas é verdade, se calhar podia-nos talvez fazer aquele desfile do mais lindo chapéu de cowboy. O que é que vocês pensam? Porque eles são jeitozinhos, são mesmo, sim senhora. E talvez seria o momento de arranjarmos este, como é que eu ia dizer? O ano passado tentámos a Noite Branca, menos mal, não é? E então este ano talvez podíamos fazer algo com o chapéu, claro que sim. Vamos pensar nisso, o que é que vocês acham do outro lado? Seria talvez o momento de apresentar então... Um chapéu, claro que sim. O dia do chapéu. Ora, nem mais. Esta ideia surgiu aqui com vocês. Claro que sim. E vamos então descobrir e continuar a descobrir quem são eles, todos eles que vão vir então apresentar todas aquelas lindíssimas músicas que nós adoramos. E como estava a dizer então, será então o Leo e o Leandro, Helena Correia, o Marquito, Nel Monteiro. Não, não é o Nel Monteiro, Helena Correia, de Cristina, cuidado. Nel Monteiro e Tony do Porto e então uma nova voz, uma jovem cá de Orleans, sim senhora, Valentina Ferrari, que vai estar connosco então e apresentar pela primeira vez o seu trabalho e surpresas, claro que sim, vão haver muitas, claro, e vocês sabem bem que naquele parque há sempre surpresas, há sempre coisas novas que vêm sair e tentamos fazer o máximo, não é assim? Claro que sim. Então vamos à música, caraguejo, já chega de palabrear, não é? E também, volto, claro. Como estava a dizer há bocadinho, despique dos 3 grupos de bombos, os Amarantinos de Oliveira, que vocês já conhecem muito bem, e também o Sorei de Portugal, mas este novo grupo, os Amigos de Portugal, que vem de nascer, o novo grupo dos bombos, que são cá da região de Fleury-les-Aubrais, salvo eu, e eles então vão nos apresentar pela primeira vez o grupo deles, então

seguida vamos então ouvir e dar a conhecer, porque é a primeira vez que vamos ouvir e vamos ter a ocasião de descobrir em palco, sim senhora, Valentina Ferrari, que é uma nova voz que vocês vão descobrir. Sim, senhora, uma lindíssima voz, totalmente diferente dos outros, mas é assim a grande diversidade da música portuguesa neste cartaz tem que ser sempre muito diferente. E aquele que vai animar um pouco, como eu dizia há bocadinho, o almoço, com aquelas, como é que eu ia dizer... já perdi a palavrinha. Não é bem o fado, mas... Tinha aqui, deixei em casa. Não. Como é que eu ia dizer? Aquelas músicas e as marchinhas. Sim, senhora, era isso que eu estava a procurar. E as marchinhas do Santo António, dos Santos Populares. Vai ser então o senhor Tony do Porto. É ele, sim, senhora, que vai iniciar então a parte musical no domingo, porque vai ser no momento do almoço, como eu dizia há bocadinho, as marchas do Santo António, as marchas dos Santos Populares, sim senhora, que era esse senhor que eu procurava e encontrei. Tony do Porto então estará connosco na hora do almoço, sim senhora, na hora do almoço vocês então vão ter a oportunidade de almoçar ao toque desta voz. Yeah. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Para se portarem bem, sim senhor, e portem-se bem, o grande convidado de honra que uma pessoa tem que convidar nesse dia vai ser o Solinho. Calor, tudo o que vocês quiserem, mas sobretudo o Solinho, não é? Música, boa disposição, convidados, claro que vamos ter o senhor cônsul de Paris que estará presente e muitos mais que estamos à espera de resposta e que espero que eles estejam todos presentes nesse dia. Será um momento importante para nós, para vocês, comunidade portuguesa, mas também honra a esta nossa rádio, mais importante, claro que sim. Então não se esqueçam, e como venho de responder agora a esta senhora, muito obrigada pela chamada, então não se esqueçam de marcar com uma cruzinha no calendário 9 e 10 de julho. Lá estaremos todos no Parque da Linha Olho, em Fleury-les-Aubrais. Não se esqueçam de começar a chamar os nossos animadores para eles vos dar todas as instruções. Não sabem onde é, não importa. O convite é para lá. E falem à sua volta. Os amigos, os primos, os cunhados, todos eles que venham de Portugal, de Paris, não importa. Cheguem lá todos. Sim, senhora. Mas também, se vocês são uma empresa e gostariam de apresentar a vossa empresa no Parque da Linha Rolho, onde nós temos os stands em aluguer, que é para vocês apresentarem a vossa empresa também, porque não, fazer daquele parque também o parque comercial e festivo, será talvez uma ocasião de estar presente com a vossa empresa, não sei o que vocês mais desejam apresentar nesse dia, um livro, porque não, os vossos livros, as vossas pinturas, tudo o que seja em relação à cultura, mas nem só, ao comércio, claro que sim, o comércio também é muitíssimo importante e vocês desejam lá apresentar a vossa empresa, porque não, 02 38 43 48 00, mas também o meu, porque assim tem que ser, não estou cá sempre presente. Vocês podem então também chamar a nível da rádio, mas também os nossos números privados, porque assim trabalha-se ao lado e não podemos estar sempre aqui presentes, então é por isso que os nossos números de telefones também são importantes e podem chamar então ao 06 79 08 42 05, 06 79 08 42 05. Si vous souhaitez exposer votre entreprise au Parc des Lignerolles, eh bien, vous n'hésitez pas, vous m'appelez pour qu'on puisse mettre cela en place. Et puis, vous avez aussi la possibilité de nous laisser des messages à travers les Facebook, Cristina Portugal do Coração, Facebook da Rádio, si senhora Rádio Arc-en-Ciel, ou então enviar um mail simplesmente à rádio. E claro, estamos cá para vos responder, claro que sim. Música e da boa, é para isso que estamos cá, sim senhora. Gira, gira sol, claro, o grande Nel Monteiro. Quando um beijo dão, logo o sangue gira como as pulsação. Tenho um girassol lá no meu pomar. Quando nasce o sol começa a girar. É como os amores quando um beijo dão. zangados, por isso é que giram de costas virados. Eu e meu amor é muito diferente, só nos queremos ver a girar de frente. Gira sol e sol, estão sempre zangados, por isso é que giram de costas virados. Eu e meu amor é muito diferente, só nos queremos ver a girar de frente. Gira, gira, gira sol, sempre de costas para o sol. Amor, não sejas assim, vira-te cá para mim. Então não se esqueçam, sim senhora, que temos que estar todos por lá presentes naquela festa. Como dizia há bocadinho, se somos uma empresa e gostarias então de apresentar a tua empresa no parque, porque queremos fazer também de um parque de festa, mas ao mesmo tempo um parque comercial onde vocês podem apresentar a vossa empresa, mas ao mesmo tempo ser parceiro desta festa, porque a rádio tem que ser ajudada para podermos fazer essa festa e que esta festa seja organizada da melhor maneira. Tem que vocês do outro lado também nos ajudar. Claro que é importante nós, a Rádio Arconselho, nós, digo eu, a parte da direção, porque é nós e vocês, não somos todos unidos uns com os outros para podermos fazer esta festa corretamente, mas precisamos uns dos outros, e para que a qualidade da festa seja ao vosso gosto, para que haja uma qualidade de mérito, temos que ser ajudados, porque venho de ter agora uma senhora, e obrigada pelas palavras, ela diz, ah, muito bem, adorei, e tudo está muito ótimo, e gostei muito da vossa apresentação de artista, mas porquê que não trazem tal e tal artista? Porque é preciso ajudar. Porque é assim, eu gostaria também de ter uns chutos, seria o ideal, mas é um cachê enorme, vocês não imaginam. E se vocês do outro lado não ajudarem, nós não podemos, porque, ou então tirar do nosso bolso para lhe dar a vocês, acho que não seria talvez uma boa contrapartida. É isso, as empresas e dar a conhecer, porque também se vocês de um lado ajudarem em que... uns artistas venham e tudo isso, mas também damos a promoção da vossa empresa. É uma contrapartida bem ideal, e seria também um bom compromisso, claro, porque se vocês ajudarem, nós também, quanto mais vocês ajudarem, mais a festa será maior e mais os artistas serão importantes, e é por isso que vocês, do outro lado, pensem bem, está bem? Não será os chutos, não é possível, porque não? Mas se vocês um dia, para o ano, vamos dizer assim, olha, vamos ajudar todos, porque quando eu vejo que há 8, 10 mil pessoas reunidas naquele parque de Linha Rol, nos dois dias, 8 a 10 mil portugueses, é imenso, mas associados não somos assim tantos, então é isso que nós temos que pensar, e para dar vida a esta associação, é graças a vocês, é graças às empresas, é graças aos associados. Vocês querem ser sócios da rádio, como nós estamos sempre, muitas vezes dizem, a Cristina é uma pedinchona, está sempre a pedir. Não é que sou pedinchona para mim, é para a nossa rádio, claro. E vocês do outro lado têm que ajudar, que é para nós podermos fazer também, não é? Então pensem bem. As empresas e tudo isso é muitíssimo importante, claro que é. E depois, como lhe digo,

E na verdade foi bom recordar, foi bom falar de passado, foi bom falar daquilo que eles viveram há 36 anos atrás. As dificuldades deles eram diferentes, as nossas hoje são outras, mas as nossas dificuldades não têm, não faz com que uma pessoa pare. E ouvi-los ontem deu para ter aquela lágrima no canto do olho, uma lágrima de alegria ao mesmo tempo, de os ver ao nosso lado. Em 33 pessoas, unicamente 15 foram, pudemos contactar, 4 já faleceram, infelizmente, ainda há espalhados por outras regiões e por Portugal, e espero que um dia possamos reuni-los todos, seria o nosso objetivo. Também reunir aqueles que muito trabalharam. Houve ali uma história contada ontem, muitas delas, cada qual teve a sua palavra para dizer, e a mim muito me tocou, e na verdade é isso que hoje nos dá o objetivo e aquela força de continuar, porque temos que continuar. E é por isso que vocês, a comunidade portuguesa do outro lado, não se esqueçam o bem que temos, o bem que nos é oferecido hoje, que eles tiveram aquele pensamento e aquela saudade da música portuguesa, que era o que o Sr. Antero Aires, cônsul honorário daquela época, dizia, que era a saudade de poder ouvir uma palavra portuguesa e uma música portuguesa. E foi aí que deu nascência então à Rádio Arc-en-Ciel, que vinha da Rádio Marie Poppins naquela época, que não podia continuar, que era uma rádio comercial, e eles fizeram tudo para construir uma rádio associativa. O que mais eles pediram ontem à noite foi que esta rádio continue, nossa, portuguesa, da comunidade portuguesa, dos lusodescendentes, e que nunca deixe-nos a ir abaixo o que eles construíram há 36 anos. O mais importante. Mas também uma palavra, um discurso homenageado aos fundadores da rádio, mas teve sobretudo uma mensagem para o futuro. É importante que a nossa comunidade residente aqui no Loiret continue a dar vida, e uma instituição que tem um papel enorme e relevância na divulgação da nossa língua e da cultura portuguesa. Então não se esqueçam de estar sempre ao nosso lado e de continuar ao nosso lado. Isso é muitíssimo importante que vocês guardem em memória, que não é a rádio, não pertence ao Conselho de Administração, a rádio não pertence a um animador, a rádio pertence à comunidade portuguesa. Sr. Carlos Gonçalves, o Sr. Deputado, teve uma palavra muito forte perante nós, que nos disse: vocês não se dão conta do bem que têm, vocês portugueses não se dão conta do bem de comunicação que vocês têm, de ter uma rádio entre as mãos, de sermos proprietários da nossa rádio, e isso é importante. Então guardemos estas palavras, que estas palavras nos sirvam de força e de garra para continuarmos o que ele mais nos pediu. Então nós, do outro lado, é importante que continuemos, e também dar a conhecer que a nossa rádio hoje continua só, não é aparente a outra associação. A Rádio Arc-en-Ciel tem os seus membros, do Conselho de Administração, e hoje as organizações que faz, em sua honra, e é uma organização própria da Rádio Arc-en-Ciel. Isso é o mais importante. Música. Nobre povo, nação valente. Teus igrejos.

Ninguém na rua na noite fria, só eu o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não me hesitei, fazia frio e nem entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Brago Monção. Um homem velho se acercou e assim falou: deixam camas por fazer e coisas por dizer. São muito pouco astutos, muito pouco astutos.